nada, mas eu vou dizer. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. É triste eu ter que confessar que meu amor morreu. Meus olhos já nem conseguem mais fitar os olhos teus. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Mas enjoei de você. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor. Meu bem, vem me dizer, doce, doce amor.